amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. No tic-tic-tac do meu coração. É nascerá. No tic-tic-tac do meu coração. É nascerá. Timbalada é semente de um novo dia. Nordeste, sofrimento, povo lutador. Entre mares e montanhas com você eu vou. Eu quero te namorar. Azul, sua beleza feita a cor do céu. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Rola bala na cama, lhe chamar de amor. Fazer minhas poesias pra te conquistar. Deixá-la simplesmente coberta de flor. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Amor, é só me chamar. Eu vou. Amor, é só me chamar. Eu vou. Estou sentindo a falta de você. Sonhando com seu beijo, espero amanhecer. Tu levas as palavras soltas pelo ar. Eu quero te namorar. Amor. Eu quero te namorar. Amor. Eu quero te namorar. Amor. Que te bande, que te bande. Que te bande, que te bande. Que te bande, que te bande. Preta, eu quero te namorar. Tic-tac do meu coração, renascerá. No tic-tic-tac do meu coração, renascerá. Timbalada é semente de um novo dia. Nordeste, sofrimento, povo lutador. Entre mares e montanhas com você eu vou. Eu quero te namorar. Tão doce, doce feito mel. Todo azul, sua beleza feita cor do céu. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Rola bala na cama, lhe chamar de amor. Fazer minhas poesias pra te conquistar. Deixá-la simplesmente coberta de flor. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Amor, é só me chamar. Que eu vou. Amor, é só me chamar. Que eu vou. Estou sentindo a falta de você. Sonhando com seu beijo, espero amanhecer. Levas as palavras soltas pelo ar. Eu quero te namorar. Amor. Eu quero te namorar. Amor. Eu quero te namorar. Amor. Que te bande, que te bande. Que te bande, que te bande. Que te bande, que te bande. Preta, eu quero te namorar. Joker!